Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é sexta-feira, estamos a 26 de novembro de 2010 e eu, Carlos Bonaparte, cá estou para lhe fazer companhia durante os próximos mais ou menos 30 minutos do nosso programa. Hoje vamos dedicar o nosso tempo à música portuguesa, aos principais hits da dança dos anos de 1990. Vamos ter aqui, no final, duas exceções, vão ser os últimos dois temas, mas os primeiros quatro não, vão ser mesmo da década de 90. E, na sua maioria, são remixes, só um é que não é, mas, ainda assim, fizeram-se sucesso, ou fizeram-se ouvir em determinadas situações, e, portanto, são remixes, são músicas de dança válidas. Vamos ficar com os Santa Maria, Tudo Para Te Amar, uma música que já por si é de dança, mas eu quis torná-la um bocadinho mais carregada, pegando numa das versões remix que o CD original contempla. Logo depois, vamos ficar com os Millennium, Meu Universo És Tu, também dá para dançar, mas eu fui carregar um bocadinho mais e buscar uma das remixes do, que o CD original também contém. Engraçado porque desta música, não, a Santa Maria contém 3 remixes e a dos Millennium só contém 2 remixes. Mas mesmo assim, pronto, deu para escolher. Sinceramente, gosto destas duas músicas, estão cheias de adrenalina, cheias de energias positivas. Ótimo! É tudo o que é preciso para entrarmos em grande no fim de semana que está aí à porta. Vamos à música, os Santa Maria, com Tudo Para Te Amar! We'll be right back. vamos continuar esta emissão do musical dedicada à música de dança portuguesa, os principais hits de dança. Como já disse, vão ter aqui duas exceções. As últimas duas músicas vão ser uma exceção à regra. Mas enfim, pronto. O dia hoje é especial, vai ser especial à força toda. Ora, os Bamboo Beat lançaram em 1997 um tema intitulado Direito ao Sul. E atenção que esta música não é nenhuma versão remix. É mesmo música de dança. É mesmo uma música bem dançável que fez muito, muito sucesso, sobretudo no ano de 1998. Vamos logo depois voltar aos remix e ficar com Eu Sou Aquele, a música dos Excessos, que foi lançada em 96 e que fez um sucesso tremendo. A subversão remix também fez. Não foi como outros casos de música portuguesa que tiveram as suas versões remix, mas entretanto não tiveram sucesso. Mas esta não. Esta música bateu muito durante as noites de 96, 97. Fez muito sucesso, de facto. E então vamos lá recordar Eu Sou Aquele dos Excessos na sua versão remix. Seguimos com o nosso Musicália! Não quero confusões. Amor, desde que partiste a minha vida é um mar de dor. Mostra-me o destino na solidão sem amor. Sei, vagueio perdido, sem rumo e sem destino. Um barco sem maré, esquecido a teus pés. Só tu és a minha luz, só a ti descrevo esta minha dor. Dá-me, dá-me, dá-me. Teu corpo de seda a fazer amor. Fingiste, fingiste não gostares de mim por não te ter dado atenção. Fogo atrevido, aqueces-me o coração. Só tu és a minha luz, só a ti descrevo esta minha dor. Dá-me, dá-me, dá-me. Vamos terminar esta nossa edição do Musicália de uma forma muito original. Pois é, porquê? Porque vamos ficar agora com mais duas músicas para dançar. A primeira chama-se As Meninas da Ribeira do Sado, mas atenção que é uma versão remix, não é a versão original. É uma versão remix. Este não é bem propriamente um hit de dança dos anos 90, mas pronto, já é um hit de dança. Fazemos aqui a exceção, abrimos aqui a exceção para este e para o outro tema que depois vem a seguir. Que neste caso é a música de Rochinol Faduncho, que aqui na sua versão remix nos traz o tema Chodan Moroca, meu gato deu e o resto não digo. Ora bem, o resto fica para vocês descobrirem. Vamos então ficar por aqui nesta emissão do Musicália especial hoje, bem diferente, mais calma por um lado, mas muito especial por outra, porque foi a emissão dedicada à música de dança portuguesa. Pois é, aqui apresentamos diversas versões remixes, músicas que se popularizaram naturalmente mais nas suas versões originais. Mas atenção, que há aqui alguns que não, mas há outras, que, na sua maioria sim, que se popularizaram mais na sua versão original, mas nunca é demais, nunca é demais. É uma missão especial, e uma vez não são vezes, não é? Então vamos lá ficar com estes dois temas. Primeiro os Adiafa com as Meninas da Ribeira do Sado e Rochinol Faduncho, Chodan Moroca, meu gato deu Fique bem e até terça-feira! Cadum baby, cadum baby. tocas lá para lá.